Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. We'll be right back. Compromise. Shattered right. O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.